Hello, hello, hello! Está começando Batendo Cabelo com Rod Saulete, seu podcast sobre arte drag, comunidade LGBT, cultura pop e muito mais. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E a gente chegou finalmente na reta final dessa 12ª temporada de RuPaul's Drag Race. E tem sido uma temporada muito, muito bacana, em que pra mim a maioria dos apps foram legais. A gente teve poucos apps aí que foram chatos, repetitivos, diferente de outras temporadas. Contudo, este 11º episódio foi uma montanha-russa de emoções. Se no primeiro momento a gente ficou bem empolgado com a Crystal finalmente tendo seu primeiro win na temporada, uma tão merecida vitória que deveria ter acontecido antes, infelizmente, minutos depois, a gente perdeu o coração da temporada, que é a Hidden Closet. Eu acho que a gente viu aí duas grandes drags tendo uma evolução muito, muito bonita no decorrer da temporada. E a gente, como vinha falando nesse podcast, queria muito ver as duas na grande final, mas infelizmente esse sonho já não vai ser mais realidade. Enquanto a Crystal vinha numa crescente de evolução, sempre ali entre as melhores e finalmente ganhando uma vitória, infelizmente a Hidden Closet teve uma trajetória mais conturbada, com altos e baixos, e quando caiu no seu quarto lip sync não resistiu e levou Sashay away. Eu fiquei bem triste pela eliminação da Hidden Closet, mas ao mesmo tempo fiquei bastante feliz pela Crystal finalmente conseguir aí o seu grande destaque em um desafio em que a maioria não deve ter dado nada por ela, porque em alguns momentos a Crystal ficou meio apagadinha na competição, mas nesse momento em que as drags deveriam mostrar essa grande personalidade, essa grande veia cômica, pra mim foi uma grata surpresa assistir a Crystal se dando muito bem ali no palco principal e tendo como resultado positivo essa grande vitória. Então, parabéns, Crystal, e triste pela eliminação da Hidden Closet. Esse episódio, assim, foi bem agridoce por esses dois motivos que o Saulo acabou citando. Eu não assisti o episódio ao vivo porque eu acabei pegando muito spoiler, aí eu perdi a vontade de assistir e eu não gosto de ler nada dessas coisas assim, de lista, de pegar spoiler. Da temporada principal, do All Stars eu não ligo tanto, mas pra temporada principal eu acho chato porque não tem aquele fator surpresa pra mim. Então, como eu já tava esperando já a eliminada da noite, eu optei por não assistir. Mas analisando o episódio, foi um episódio bom e não foi bom por esse motivo. Eu queria muito que ela tivesse chegado na final, porque ela merecia bastante, e seria meio que um reconhecimento maior da RuPaul tê-la deixado um pouco mais na competição, mas também deu pra notar que na temporada e no formato do programa, eles ainda vão ficar cometendo certas injustiças. Nesse caso foi deles terem salvado a Sherry, porque ela acabou sendo engraçada, mesmo extrapolando mais de 10 minutos do tempo permitido. Então, assim, nesse fator de favoritismo, digamos assim, eu fico bem descontente ainda com o programa, e eu acho que, assim, por essa cagada que eles fizeram, eles viram que tinham a chance de tirar uma participante que futuramente seria a mais problemática, que tanto que foi desclassificada, e poderiam até meio que deixar a final acontecer do jeito antigo, e provavelmente eles vão ter que acabar mudando essa final pra ter um top 3 e não um top 4, pelo que a gente já vem vendo. Assim, em relação ao desafio que elas se separaram, eu achei muito legal ver essa veia cômica, mas eu achei, assim, bem balanceado esse desafio, e também deu assim pra ver quem realmente merecia ir e quem não merecia ir pro Bottom Two. Esse foi um episódio todo pautado na comédia, o que é bem esperado em RuPaul's Drag Race, já que a maioria dos desafios são voltados pra alguma coisa cômica. Mas foi legal ver no início a RuPaul trazendo de volta os fantoches, que era um mini desafio clássico do programa e que nas últimas temporadas não apareceram. Então foi divertido demais ver as drags ali com os fantoches, mas eu acho que por ser algo que ninguém tava esperando, já que não tinha aparecido nas últimas temporadas, as próprias drags foram pegas de surpresa, e aí o resultado final não foi lá tão engraçado. E nesse caso eu acho que a mais fraca de todas ali foi a Didi Good. Eu não consegui rir de forma alguma do que ela fez, e ela mesma se mostrou decepcionada com o desempenho dela. O que me faz fazer uma ligação direta com o desempenho dela no desafio principal do show de humor. Porque no desafio do fantoche, as drags, elas têm que pegar um fantoche que representa uma das outras concorrentes, e aí elas iam ter que fazer uma apresentação ali que gongasse essa drag concorrente. E de todas ali, a Didi Good foi a mais fraca, porque ela não sabe improvisar. Ficou ali evidente que improvisação não é a cara da Didi Good. Tirando o Snatch Game, que ela arrasou fazendo a robô Sofia, no caso a robô Maria, outros desafios em que a Didi Good tinha que improvisar, ela não foi bem. Teve o desafio do debate presidencial, que ela não foi bem na improvisação, e chegamos agora nesse mini desafio do fantoche, ela também foi muito, muito fraca, e eu senti muita vergonha alheia. E eu sou do tipo de pessoa que quando sinto vergonha alheia de alguma coisa, eu simplesmente simplesmente paro de olhar pra aquilo, porque eu tenho vontade de enfiar a cara na terra pela pessoa que tá ali pagando mico. Então achei que a Didi Good foi muito fraca, e isso mostrou que, embora ela seja uma drag muito boa, ela ainda precisa evoluir em outras habilidades. E nesse caso, o improviso é uma coisa que ela precisa trabalhar muito, muito bem, porque simplesmente ela não consegue entregar. Em relação a Gigi, esse episódio pra mim ficou muito evidente que ela meio que é uma Violet Chachki, que ela consegue entregar visuais, consegue entregar uma coisa ou outra assim, engraçada, mas a gente vê que tem que ser tudo roteirizado, tem que ser tudo pensado, ela não consegue ser uma pessoa que pensa rápido, é engraçada assim por natureza, e não que ela passe uma arrogância igual a Violet, mas nesse quesito ela consegue se igualar assim, por trazer visuais inovadores, visuais legais assim, diferentes do que acabou passando no programa. Mas nessa coisa assim de improvisação, ser engraçada, realmente dá muita vergonha de vê-la tentando fazer essas coisas e acaba que não dá certo. Ela realmente precisa roteirizar tudo, e como o Saulo disse que foi uma coisa que pegou de surpresa, eu achei esse mini desafio de fantoches assim bem sem graça em comparação com algumas outras temporadas. Então foram pouquíssimas drags ali pra mim que se saíram bem. Em relação a Gigi, pelo menos nesse mini desafio ela não conseguiu ser tão engraçada assim como eu esperava que ela poderia ser. E ela também nem usou, né, essa questão da muleta que a gente comentou em um podcast anterior, de ela acabar se escorando naquele personagem de robô que ela fez no Snatch Game, que acabou atraindo e chamando muita atenção dos jurados e das pessoas por ter sido bem engraçado. E após a conclusão desse mini desafio dos fantoches, a RuPaul deu a vitória pra Jack Cox. E eu tô vendo a Jack Cox como a Jujubee dessa 12ª temporada, porque lá na 2ª temporada, a Jujubee não venceu um desafio principal. Ela simplesmente se deu mal em todos. Fora que ela caiu em vários lip-syncs, né? Só que a Jujubee é tipo a Hidden Closet também, porque a Hidden Closet é puro carisma, é puro humor, muito amorzinho, fofa. Então a gente sempre torce pra vê-las chegando longe, porque o carisma delas acaba compensando tudo. Só que eu acho que a Jack Cox, infelizmente, não tem esse carisma tão grande quanto das duas que eu citei. Eu falo que ela tá igual a Jujubee porque, no caso, a Jack Cox já venceu 3 mini-desafios, mas nenhum desafio principal foi vencido por ela até agora. E ainda assim, a Jujubee, vencendo só o desafio do Reading, ela acabou chegando no top 3. Então, né, quem sabe a Jack Cox aí não tem essa mesma sorte de chegar no top 3 apenas vencendo mini desafios. Mas eu achei que, realmente, se a gente for olhar assim, todo mundo nesse top 6, por mais que a Jack Cox seja uma drag querida, tenha histórias legais a contar, pra mim é que menos merece, porque, coitada, não venceu nada, e o que venceu nem contabiliza pro histórico da competição. É, eu acho que nessa altura do campeonato a gente consegue ver assim esses padrões de temporadas antigas. Por exemplo, eu acho que pode acontecer na final. Caso vá a Jada contra a Gigi, a gente vai acabar tendo a Shea 2.0. Acho que tá muito óbvio assim que nessa temporada, não só na temporada, mas nas coisas que a gente vem vendo a Gigi participar, como no caso da Work the World, nessas duas lives ela acabou participando. Foi a única drag da 12ª temporada que tá tendo esse destaque e tá tendo essa empresa que seria a Voz Events meio que patrocinando a carreira drag dela. Então eu acho que essa temporada é uma temporada de Shea 2.0 nesse quesito, porque se a gente pegar o histórico, que a gente sempre fala, nunca adianta você ter um histórico assim espetacular na temporada, que a RuPaul nunca vai dar pra aquela queen que realmente merece por ter sido espetacular na temporada. Então eu acho que com certeza vai ter mais injustiça, e eu acharia assim, válido, por exemplo, como tem a desclassificada, se ela chegasse no top 4, eu acharia muito válido a RuPaul, durante a programação, na reunião, ou então na grande final, dependendo de como eles forem fazer, falaram assim, a drag que foi eliminada no episódio passado, vocês desconsideram que ela vai voltar agora devido à desclassificação de uma outra drag que teve no programa. Então eu acho que é bem válido colocar assim esse top 4. Nesse episódio praticamente a gente já vê quem são as 4 drags que vão estar ali. Mas como o programa já é todo fabricado, já tem um formato, já tem esse tema, meio que pra fechar a conclusão de uma temporada, tem que entregar a coroa pra aquela drag que mais transparece esse tema. Então eu acho que assim, as minhas esperanças mesmo de ter uma vira volta no jogo que já teve, vai tudo por água abaixo devido a esse quesito de ser uma coisa fabricada. Mas em relação a Jack Cox, a RuPaul tá levando por ser uma drag diferente, que ela queria ter colocado uma drag assim muçulmana na temporada anterior pra meio que abrir a cabeça das pessoas, dos americanos que não gostam dessa temática muçulmana ou que apoiam o presidente de lá que não quer essas culturas muçulmanas no país. Então acho que ela meio que queria deixar a Jack Cox pra sim, pra criar essa conscientização em cima da personalidade personagem dela e ver que nem todos os muçulmanos é aquilo que o Trump acaba pregando. Em relação a essa eliminação que teve, eu preferia muito mais ver da Raid do que dela, porque a Raid pelo menos ali tava mudando, e esse episódio ela mudou bastante o quesito de maquiagem, e a gente sabe que ela tem um jeito assim bem extrovertido, bem dela mesmo, não é uma coisa forçada. E o da Jack eu não consigo ver essa coisa que não seja forçada, mas acaba funcionando pro programa nessa questão que eu falei, de da RuPaul querer mostrar esse lado muçulmano. Eu acho que assim, se ela tem chances de realmente chegar no top 4 ou no top 3, a gente já sabe que ela não vai ganhar por esquisito, porque o tema da temporada meio que não fecharia em cima dela. Mesmo ela sendo uma drag muçulmana, eu acho que não faria assim muito sentido entregar tanto nesse quesito dela não ter nenhuma vitória de um desafio principal, a só ter vitórias dos mini desafios. E por fim, a RuPaul anuncia qual que será o desafio principal da semana. Será um show de humor em que as próprias drags terão que criar o roteiro e os personagens que elas desejarem apresentar ali no palco principal, com uma adição muito especial, que é a direção da Whoopi Goldberg e da RuPaul. E eu achei isso maravilhoso, porque eu acho a Whoopi Goldberg uma atriz grandiosa, muito, muito foda. A RuPaul até citou que era uma das poucas atrizes no mundo que tem o EGOT, que no caso são os 4 prêmios mais importantes assim no entretenimento nos Estados Unidos, que é o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony. O Emmy é o prêmio da televisão, o Grammy é o prêmio da música, o Oscar é o prêmio do cinema e o Tony é o prêmio do teatro. E a Whoopi Goldberg tem os 4. É uma pessoa muito, muito foda no que fazem. Então acho que é uma das atrizes mais gabaritadas que já passaram pelo show, e não tinha como ser diferente a participação dela ali dirigindo as drags pra elas poderem apresentar um bom show de humor. E eu confesso que eu já esperava que a Whoopi fosse aparecer no show há muito, muito tempo, e gostei que ela apareceu nessa altura da 12ª temporada, e pra mim ela foi uma grande diretora. Por mais que o resultado final de algumas drags ali não tenha sido grandes coisas, mas as dicas e conselhos que a Whoopi Goldberg deram pra mim foram assim, ouro, ouro puro. Imagina você estar na presença de uma lenda do entretenimento dos Estados Unidos e ela se mostrar muito amigável e disponível. Então pra mim, isso que torna esse episódio ainda mais legal de acompanhar, porque a gente vê alguém que a gente idolatra há muitos anos ali, acessível para as drags que estão iniciando essa carreira no universo de RuPaul's Drag Race. Porque embora muitas ali já estejam fazendo drag há vários anos, dentro do universo de Drag Race elas são novatas. E aí elas terem essa bênção da Whoopi Goldberg, pra mim é um dos pontos altos assim do início da carreira delas. E foi algo muito legal de ver ali a Whoopi tentando tirar o melhor das drags e elas tentando mostrar aí esse lado cômico. E nesse momento aí que a gente vê como que a Didi Good tem essa dificuldade em improvisar. E aí, conforme a RuPaul e a Whoopi falava com ela, a Didi meio que travava, e no depoimento ela até chorou, dizendo que não tava conseguindo mostrar pra elas. E isso mostra realmente como que tem drags que entram na competição com a cabeça muito fechada por um comportamento específico. E aí, quando elas são colocadas em situações adversas, esse comportamento, esse personagem que elas criam, não consegue dar conta do recado. E aí elas acabam saindo no percurso. O que não foi o caso da Didi, mas poderia ser. Igual a gente viu, por exemplo, no 9º episódio, quando a Widow Von Du caiu no bolo e foi eliminada. Ela já não tava lidando muito bem com as críticas dos jurados, e aí ela começou a achar que sua drag não era boa o suficiente pro jogo, e começou a se contradizer, e começou a ir pra uma onda de negatividade ali que não ia funcionar pra ela no jogo, e infelizmente acabou saindo. Mas eu acho que a Didi Good, se ela não acordar, ela pode acabar tendo esse fim, porque as drags têm que aprender a lidar com a pressão, aprender a lidar com a adversidade. Essa é uma das grandes coisas que o RuPaul... Essa é uma das grandes coisas que o show coloca pras drags. E aí, não só a Didi Good, a Jack também teve dificuldade na hora de interagir com o RuPaul e com a Whoopi. Só que a Jack ouviu as dicas de RuPaul e da Whoopi Goldberg e acabou fazendo uma grande apresentação de comédia. Mas tanto Didi quanto Hyde e Jada, elas acabaram não entregando, pelo menos ali no palco principal, na hora do ensaio, uma performance que deixasse a gente empolgado com o que elas iam mostrar. A Hyde, ok, que ela tem esse carisma muito legal, então a gente já esperava que ela fosse conseguir se virar se escorando no carisma, mas a Jada e a Didi Good, eu realmente fiquei muito preocupado, porque na hora que elas estiveram ali em frente ao Whoopi Goldberg, elas simplesmente travaram. A questão dos jurados nessa temporada de Drag Race tem sido, assim, bem legal, porque a gente viu todo tipo de jurado em uma temporada só. Teve jurado que a gente participou, esperava muito e acabou não entregando nada. Teve jurados que a gente não conhecia e acabou pegando muito carisma e acabou sendo muito legal pro programa. E nessa questão da Woldberg participar do programa, foi muito legal de ver, porque a gente viu que ela não é aquela pessoa rasa. Ela trouxe, assim, críticas também legais em relação ao stand-up das drags. E como diretora também, ela acabou dando dicas muito úteis, que algumas acabaram seguindo e outras não seguiram. Então eu gostei bastante de ver, porque não foi, por exemplo, igual o episódio da Chaka Khan que a gente comentou. Muita gente esperava alguma coisa e meio que ela parecia uma Pearl drogada ali, comentando as coisas, não sabia comentar muito bem. Então eu gostei bastante disso. E essas dicas que ela acabou dando, a Jack acabou entendendo bem mais do que a Gigi. E a Gigi, igual eu falei, ela entrou meio que programada pra fazer aquilo. Então é meio que o que eu venho sempre falando, que muita gente subestima o programa por visuais. Tipo, ah, eu vou entrar em Drag Race porque a questão do meu visual, minha maquiagem é impecável, eu vou entrar lá pra mostrar isso, e acaba esquecendo que o programa não avalia só essas partes da questão de vestimenta. Tudo bem que seu foco pode ser esse tipo de coisa na vestimenta ou na maquiagem, porque você quer tirar alguma coisa a mais daquilo, ir pra alguma capa de revista, trabalhar pra algum designer, etc. Mas nessa questão, por exemplo, a Gigi, ela tem ido muito bem na competição. No começo da competição, ela, assim, era a favorita até a minha. E conforme foi passando os episódios, foi decaindo. E no ensaio, eu fiquei bastante decepcionado nessa questão dela não conseguir se soltar, ela ficar pensando demais. E é uma coisa que eu já também comentei com o Saulo, que se eu estivesse no programa e visse uma personalidade daquela na minha frente, dando dicas, ou eu me apresentar na frente dessa personalidade, eu ia travar na hora, né, seguindo a mesma coisa que ela tava seguindo. Tipo, eu não vim preparado pra isso, mas no sentido de não estar preparado pra comédia, mas no sentido de não estar preparado pra lidar com aquela personalidade, tipo, enorme à sua frente. Foi até esse o caso, porque depois ela acabou se saindo muito bem. Então, eu gostei bastante da participação da RuPaul com a UP, porque funcionou muito mais do que, por exemplo, se fosse o Ross, como a RuPaul sempre fala que ele é hilário, se fosse o Ross e a UP. Eu não acho que teria, assim, uma química legal. E também é muito bom ver, assim, duas pessoas negras que estão ali, que têm, assim, um legado muito grande, fazendo um tipo de comédia que não é só pra um público específico. Elas querem atrair um público maior, que é o que a gente já veio comentando. Então, eu gostei muito de ter visto as duas deram, assim, dicas muito importantes, tanto a RuPaul por acabar conhecendo muito mais das drags do que a Whoop, que tava ali mais pra dar as direções das atuações de um stand-up. E uma das que eu mais gostei foi quando a RuPaul tava falando com a Crystal, que a Crystal falou que ia fazer esse tipo de dançarina exótico, e ela acabou explicando muito bem, a Whoop acabou gostando muito dela. Então essa interação que teve foi uma das que eu mais gostei ali do ensaio. Outra interação que eu achei muito boa, embora seja de uma drag que não conseguiu entregar muito humor, foi da Whoop com a Jada. A Jada também travou quando viu a Whoop e disse que um dos filmes mais importantes da vida dela é A Cor Roxa, The Color Purple, e a Whoop faz parte desse filme. E a Jada comentou que tinha assistido o filme antes de ir pra competição, e ver a Whoop ali pra ela era um sonho se tornando realidade, porém ela não sabia nem como reagir, porque a Whoop sempre foi um grande exemplo e um grande ícone pra ela. E aí a Whoop foi lá e deu um abraço na Jada. E eu fico pensando assim, sabe, quão maravilhoso deve ser você participar do programa que é o sonho da sua vida, o sonho de você dar uma guinada maior na sua carreira, e aí dentro desse programa aparece uma artista que você sempre admirou, sempre acompanhou o trabalho, e essa artista ainda se mostra acessível a ponto de te dar dicas e de te abraçar. Eu também ficaria completamente desnorteado como a Jada ficou, e capaz de eu cair em prantos ali, ou então fazer a Tyra Sanchez lá na segunda temporada de RuPaul's Drag Race, quando ela venceu, e após a RuPaul anunciar a vitória, ela começou a hiperventilar, começou a ficar com a respiração muito ofegante. Eu também acho que eu perderia completamente a noção. Eu já acho que pras drags, estarem na presença de RuPaul já é um grande impacto, porque a RuPaul é considerada a maior drag do mundo. Ela tem aí o maior império, o maior legado que uma drag poderia deixar, e aí você ter a chance de semanalmente estar na presença de RuPaul, recebendo críticas diretamente delas, eu imagino o impacto que isso deve ser na sua carreira, na sua autoavaliação, enfim. Eu acho que a gente teve aí realmente dois ícones juntos que deixaram as drags completamente bambas. Nas últimas temporadas de Drag Race, ela basicamente deixou de dirigir as drags durante as gravações ou preparações para os desafios principais. E aí, quando a gente chega agora na 12ª temporada, ela finalmente volta a dirigir as competidoras em um dos desafios principais, eu acho que realmente é um baque muito forte, porque ela saiu um pouco pouco também dessa presença mais etérea, né? Tipo, aquela pessoa superior que só aparece pra dar dicas pontuais, a ponto dela se tornar mais acessível, mais humana e tentar contribuir para as drags fazerem um bom trabalho. Então, acho que se eu tivesse ali, só o fato da RuPaul estar na minha frente me dando dicas, já me deixaria completamente desnorteado. E a gente conseguiu ver no resultado final quais drags conseguiram levar de forma positiva essas sugestões e críticas que RuPaul e Whoop fizeram. De cara, a gente já tem a Jack Cox, que abriu o show, e diferente do que ela vinha mostrado no ensaio, eu achei que o show dela foi muito, muito legal, porque ela resolveu contar uma mini história da vida dela. E aí ela contou como era difícil viver com dois pais que tinham pensamentos bem diferentes sobre o mundo. Enquanto a mãe dela é do Irã e tem uma mente mais conservadora, o pai, que é canadense, já tem uma mente mais aberta. Então ela tinha que conviver com essas duas personalidades. Os pais acabaram se separando, mas os dramas da vida dela não deixaram de existir. E eventualmente ela também contou que descobriu a arte drag de uma forma mais direta quando ela foi numa parada LGBT lá no Canadá. Pra ela foi uma grande descoberta. Eu achei muito bonita a história que ela contou e o fato dela ter conseguido colocar muito humor nessa história. Então, pra mim, um dos grandes destaques desse episódio, ao lado da Crystal, foi a Jack. Se não fosse a Crystal, pra mim, outra pessoa que deveria ter vencido era a Jack, porque a história dela, a forma com que ela se colocou ali no palco, foi muito, muito bacana. Eu também gostei bastante dessa forma de história, porque é aquilo que a Guto falou. A gente tem que conhecer um pouco de você, tem que ver esse seu lado verdadeiro pra gente conseguir achar graça. Você tem que fazer uma graça com a sua autenticidade. Então, eu gostei bastante de ver, porque não foi aquela história pesada. Claro, é uma coisa de stand-up, mas às vezes tem umas coisas que contam em stand-up que é de uma coisa tão pesada que a pessoa acaba contando, a gente acaba dando risada, mas dá pra sentir aquele peso ali. E a comédia que ela fez foi bem engraçada. E pela mãe dela não saber que ela é uma drag queen e não aceitar o fato dele ser gay. Então, achei bem legal, assim, fazer de uma forma mais respeitosa, igual ela fez ali no palco principal, que funcionou bastante. Eu acho que se tivesse uma outra pessoa pra ganhar ali, seria ela, que o destaque desse episódio seria tanto ela quanto a Crystal. Mas eu achei muito mais merecido dar pela Crystal, porque ela acabou fazendo uma coisa totalmente completa, totalmente diferente. Falando da Crystal também, uma coisa que até poucas temporadas atrás tinha aquele problema, né, de fazer meio que um drag king. Na RuPaul a gente vê que tem um certo, eu vou dizer assim, um preconceito, mas entre aspas, mas tem um certo preconceito de uma drag querer se vestir mais homem, só que ele, ao mesmo tempo que ela tem que se vestir mais homem, ela tem que ter alguma coisa ali de queen, tem que ser uma coisa meio feminina. Então a Crystal, ela acabou fazendo uma coisa assim que ficou bem mesclado, só que o programa não visa muito assim esse lado, digamos, andrógeno. Ela não fez uma coisa andrógena, mas se fosse pra ter ali, por exemplo, uma Milk igual na sexta temporada, todo mundo ia acabar criticando ali, porque é um programa pra drag queen. Isso é uma coisa assim, até meio chata de falar, mas é válido falar que você se montou ali, mesmo você estando com peitoral, abdômen de homem, ou se não, os peitos de mulher, pra aparentar ser uma drag queen ou drag king, você tá fazendo drag de qualquer jeito. Então não tem essa de tipo, ah, você veio de homem, então isso daí não é uma drag queen. Claro que é, porque você tá de drag. No próprio programa tem o nome RuPaul's Drag Race, não fala RuPaul's Drag Queen Race. Então eles meio que querem brincar um pouco com drag, mas não aceita esse fato, sabe? Mas eu achei bem legal da Crystal fazer assim, porque ela acabou se arriscando. E ela se arriscou desse jeito, que é meio que um preconceito que a RuPaul e a Michelle acabam tendo ali por não ser uma drag queen. E ela conseguiu fazer um humor legal, passar essas coisas meio que uma maquiagem bem feminina num corpo masculino, meio que fazer um cara bem afeminado, mas que foi legal, que foi engraçado. Ela se arriscou bastante por fazer isso. E eu achei bem merecido, porque nesses últimos episódios ela tem se arriscado muito mais do que no começo da temporada. E a gente acaba vendo aquela evolução que a gente falou no podcast anterior. Não é uma coisa que, tipo, começou no 100, manteve o 100 e depois caiu. Ela começou lá embaixo, ela foi alterando as coisas e finalmente ela conseguiu essa subida nesse episódio que a gente já tava aguardando bastante dela ganhar alguma coisa com o programa. Quando você cita o fato da Crystal fazer um personagem masculino no desafio principal, isso me remete lá na quinta temporada, como o programa era bem antiquado em dar espaço para outras coisas que não fossem as drag queens bem menininhas, bem femininas, bem princesinha da Disney. Lá na quinta temporada, a Alaska fez um personagem masculino meio afeminado para um desafio que foi um programa infantil no celeiro, alguma coisa do tipo. E ela foi bastante criticada por isso, porque os jurados insistiram que ele era um programa de drag queen, não drag kings. E aí a gente viu como o programa tem evoluído nesse sentido desde então. Na sexta temporada, a gente teve a Milk no palco principal fazendo a RuPaul de boy, que foi uma decisão muito, muito ousada. Ou então no primeiro desafio, em que ela apareceu barbada no palco. A Milk foi uma drag que, quando entrou na sexta temporada, ela quebrou muitos tabus do show, trazendo aí não só uma drag mais conceitual, mas explorando bastante o conceito de masculinidade versus feminilidade. Isso pra mim foi bem bacana, mas lá na sexta temporada ainda era uma coisa muito, muito ainda mal vista pela produção. Tanto que a Milk não chegou muito longe e acabou sendo eliminada lá pelo meio da temporada. Mas aí, a gente depois viu como que o programa tentou absorver melhor essas novas possibilidades que as drags traziam pro jogo. E aí, na sétima temporada, a gente teve uma passarela de drags barbadas. E na própria sétima temporada, a gente teve um dos melhores desempenhos que a gente poderia ver num Snatch Game, que foi a Kennedy Davenport fazendo um personagem masculino. E no caso, ela interpretou Lee Richard. E foi uma das coisas mais engraçadas que a gente pôde ver num Snatch Game. E no caso, Lee Richard, que a Kennedy interpretou, ele infelizmente faleceu recentemente e a família anunciou em 9 de maio que ele veio a falecer com 87 anos. Ele foi uma lenda do rock, viveu por muito tempo, mas infelizmente uma hora a morte chega e ele partiu dessa pra uma melhor. A Kennedy fez uma grande interpretação dele e foi uma coisa assim, magnífica. Então eu acho que Drag Race tem evoluído bastante nesse quesito o que cobrar das drags, o que é uma drag queen, mas tem muita coisa ainda pra poder evoluir e eu acho que o programa tá um pouco longe ainda de nos mostrar uma diversidade grande como a gente vê, por exemplo, em Drácula, que traz drag queens, mulheres, ou então drag kings, que são feitos por mulheres. Enfim, é uma grande evolução que o programa tem a fazer, mas ver a Crystal fazendo um personagem masculino no palco, achei assim, maravilhoso, e ela mereceu total essa vitória, porque além de ter sido um personagem cômico, é um personagem que faz graça com essa ideia de masculinidade tóxica. Esses homens héteros que acham que por serem bombados, que por terem um corpo dito dentro do padrão, são as pessoas mais cobiçadas da sociedade, que aí o mundo vai fazer tudo o que eles bem entenderem. E a gente sabe que não é assim. Não é porque o cara tá ali saradão, com o abdômen trincado, que a gente vai ter qualquer interesse por ele, basicamente pelo corpo. Embora a sociedade, né, adore pintar essa necessidade que as pessoas têm em atingir um corpo ideal, não é porque alguém tem um corpo ali que é o que é imposto pela sociedade, que essa pessoa vai ser a mais cobiçada de todo mundo. Então eu gostei bastante do que ela representou ali, porque além de ter sido engraçado, pra mim teve uma crítica bem divertida aí pra gente parar de ficar endeusando as pessoas apenas pelo corpo, porque às vezes a pessoa só tem um corpo bonito, mas fora isso ela não é nada. Ela não tem conteúdo, não sabe conversar, não tem nada interessante a agregar numa convivência diária. E quando eu falo corpo bonito, é bonito dentro do que os padrões de beleza impõem, porque a beleza também é algo muito subjetivo. Mas enfim, eu acho que os grandes destaques nesse momento realmente foram Crystal e Jack Cox. E depois eu acho que, mediano pra bom, a gente teve a Didi Good. Eu gostei do que ela fez, embora eu tenha achado que ela ficou muito presa ali no seu roteiro. E uma coisa também que eu senti que faltou na Didi Good foi um pouco de tato pra perceber se a plateia tava ali com ela ou não, porque tinha momentos que dava até um pouco de vergonha. Ela simplesmente falando e falando, não tinha nenhuma piada, e a plateia completamente apática. Eu acho que essa é uma das grandes sacadas quando você tá ali sendo um comediante de stand-up. Porque quando você tem um roteiro pronto, ok, você vai apresentar seu roteiro, e dentro desse roteiro vão ter várias piadas que as pessoas vão rir em determinados momentos. Agora, quando você é do stand-up, você tem que saber conduzir o seu público. Até mesmo pro momento em que alguma piada vai ter um grande impacto, e em que algum momento, algum comentário vai ter mais um alívio cômico. E eu acho que o fato da Didi Good não ser boa no improviso, acaba também nublando ela nesse sentido de perceber qual que é o melhor momento dela fazer uma piada ou então interagir de uma forma mais direta com a plateia. E ela até fez isso, foi bacana, né, dela trocando o nome das pessoas na plateia, mas eu acho que fora isso, foi uma coisa muito ensaiadinha, muito bonitinha, e que acabou fazendo com que a apresentação dela não fosse assim tão interessante de acompanhar. E a outra que eu achei que foi razoável pra bom foi a desclassificada Cherry Pie, porém eu acho que essa é uma coisa que Drag Race peca muito, que é não fazer as regras valerem igual pra todo mundo. Uma coisa que o Rod apontou e também que os jurados apontaram e que eu também fiquei muito incomodado, foi o fato dela ter extrapolado os 5 minutos máximo que deveria ter pra fazer a apresentação dela. Isso é uma coisa pontuada de forma bastante incisiva durante o ensaio, tanto pela RuPaul quanto pela Whoop, é que elas teriam apenas 5 minutos pra se apresentar. E aí quando a Cherry Pie vai lá e faz uma apresentação por quase 20 minutos, eu acho que é uma quebra direta da regra principal ali, do desafio principal, e um desrespeito pra outra drag que vai apresentar, porque se cada uma só tem apenas 5 minutos, então a outra drag tem que ir no prazo combinado previamente. E aí, se você estende o seu tempo, você tá comprometendo a apresentação da outra drag. Por mais que quando a Jada tenha se apresentado não tenha também sido grandes coisas, mas foi um desrespeito aí, e eu acredito que por conta disso, a Cherry Pie deveria ter caído direto no bottom. independente de quem fosse outra pessoa que fosse dublar contra ela, ela merecia estar no bottom, porque o fato dela não ter respeitado os 5 minutos máximo de apresentação, pra mim, foi o maior problema ali de todas que se apresentaram até então. Tudo bem que ela pode ter feito uma apresentação tão legal, mas tão legal que todo mundo riu do início ao fim, mas não interessa, regras são regras e deve valer igual pra todo mundo. Eu acho que assim, com a Gigi, se ela não tivesse entrado nesse personagem de, tipo, uma aeromoça e tudo mais, teria até saído, assim, uma coisa mais improvisada, legal, desse jeito que ela fez, que foi meio que usar um pouco dessa comédia de Bianca Del Rio, Bob the Drag Queen, que é usar um pouco mais da plateia. Então, acho que se ela tivesse feito esse ato mais baseado nessas coisas, que, querendo ou não, acaba sendo um estereótipo do stand-up LGBT, que é pegar pessoas pra você meio que soltar shade, falar mal, essas coisas. E é uma coisa que tinha bastante, por exemplo, no seriado do Will e Grace com a Karen Walker. Assim, ela é uma socialite muito podre de rica e acaba falando mal das outras pessoas, dos pobres, meio que soltando muito shade. Então é uma coisa que funciona na comédia, assim, na comédia universal, que você não precisa ser LGBT pra pegar esse tipo de stand-up. Pode ser qualquer pessoa. Então, se a Gigi tivesse pegado mais esse conceito limpo de fazer uma coisa improvisada, de pegar as pessoas, zoar um pouco disso e daquilo, teria funcionado muito melhor pra ela. Mas eu acho que ela ficou muito presa mesmo nessa coisa de roteirização. O que o Saulo falou sobre a desclassificada, eu também acho que a regra deve valer pra todo mundo. Eu não acredito na frase de tipo, ah, tem regras, as regras existem para serem quebradas. Nem sempre. Nesse caso de Drag Race, a gente já viu em outras temporadas que a drag passava do tempo, a RuPaul falava, ó, passou do tempo, tchau, acabou. Independente de estar ali numa plateia ou não, eu acho que alguém da produção, ou isso não mesmo, a RuPaul falar, tipo, é, era só 5 minutos, você ultrapassou. E outra coisa também, eu acho que se a RuPaul preza tanto assim por esses prêmios, que a gente também comentou muito, que o formato de Drag Race vem mudado por questões de premiações como Emmy, eu acho que se ela tivesse feito isso, criado meio que, digamos assim, uma polêmica em cima desses 17 minutos que a Sherry Pie usou, teria funcionado um pouco melhor mais pro programa. E eu acho que a regra deveria valer. Então é nesse quesito que eu falo que eles devem ter se arrependido amargamente de terem deixado ela na competição nesse momento, por ser uma querida entre eles, não imaginando que poderia acontecer o que aconteceu com ela pra ser desclassificada. Assim, foi algo que foi engraçado, mas eu concordo com a Michelle que foi algo egoísta. Eu acredito que todo mundo, quando está em um debate ou está numa roda de amigos que começa a conversar, a comentar uma coisa por um longo período de tempo, tem aquele time na cabeça ou tem aquela voz na cabeça, tipo, falando, ó, oh, você tá falando muito, respira, dá um tempo, deixa a próxima pessoa falar. E com certeza com ela ali foi falta de tato, foi meio que uma coisa egocentrista, tipo, tava todo mundo rindo. Então, ah, vamos continuar a fazer o povo rir, já que ninguém falou essa questão do tempo, não me parou, então eu vou continuar. Então, acho que por esse motivo, ela já devia cair automaticamente entre as duas ali, independente de ter sido engraçada ou não. E isso é deixando meio que de lado essa desclassificação dela. Acho que se a regra é 5 minutos, é 5 minutos pra todo mundo, acabou, já era. Mas no fim eu até achei bom isso acontecer, porque ficou muito claro aí a proteção da produção com a Cherry Pie. Teve gente comentando que a Didi Good merecia ter caído no Bottom 2, mas eu acho que a Didi Good foi boa, então não precisava cair no Bottom 2, independente do que muitas pessoas tenham achado ela cotada ou não. Mas eu acho que a Cherry Pie, ela descumpriu uma regra básica e por conta disso deveria sim cair no Bottom 2, independente dela fazer muita graça ou não. Vai ver que ela até foi muito mais engraçada do que a Crystal, vai saber. Mas no fim das contas, ela desrespeitou uma regra básica e deveria ter caído no Bottom. E aí a gente vê como que a produção de Drag Race é muito injusta, que ao definir quem são as queridinhas da temporada, acabam prejudicando outras drags. E no caso, mesmo que a Jada não tenha sido tão engraçada, porque ela foi bem razoável pra fraco, mas ela merecia, no caso, ter sido poupada. Se a gente for olhar aí, por exemplo, todo histórico da Didi Good, teve momentos que ela mereceu cair no Bottom 2 e não caiu, porque o histórico pesou. E quando chega a vez da Jada, em vez deles também ter dado essa colher de chá pra ela, o que que eles fazem? Jogam a Jada direto no Bottom 2, tendo outra drag ali que tinha todos os motivos possíveis pra poder cair no Bottom 2, que seria a Cherry Pie. E isso é bom porque vai fazer com que a própria produção repense aí essas protegidas que eles colocam a cada temporada. Porque se a Cherry Pie tivesse caído nesse Bottom 2, ela poderia talvez ser eliminada, porque a gente sabe como que a Didi Good, porque a gente sabe como que a Hayden Closet é muito, muito foda na dublagem e talvez poderia ter se saído melhor do que a Cherry Pie. E aí mesmo no seu quarto lip sync, poderia se manter na competição e Cherry Pie adeus. E aí eles evitariam toda essa dor de cabeça de ter que ficar colocando colocando um aviso durante todo o episódio de que a Cherry Pie foi desclassificada e que não estaria mais participando do programa. Porque eles resolveram proteger alguém que eles não sabiam do passado, e esse passado voltou muito forte pra poder assombrar a temporada, e aí eles tiveram que remendar as coisas. E aí eu fico pensando que do que adianta, né, você pegar uma drag e colocar ela como queridinha, intocável, não pode ser criticada, não pode cair no bolo porque ela vai chegar na final, e descobrir que essa drag fez muita coisa errada aqui fora e que isso pode comprometer a reputação do programa. Então achei bem feito, porque não é de hoje que a produção protege drags que não merecem, e aí desconsiderando tudo que elas fazem aqui fora, drags que não merecem proteção dentro do show mesmo, porque se é pra ser um jogo de competição, tem que ser uma competição justa pra todos. Se você coloca umas num pedestal em que elas não podem ser criticadas, não podem dobrar pela vida, enquanto outras qualquer coisinha que fazem fora do esperado já cai no bórum e é eliminado, então eu acho que foi uma grande lição aí pro programa parar com essa proteção descabida de umas drags, e que normalmente são drags brancas, magras. Calhou desse caso da Cherry Pie não ser magra, mesmo porque também eu acho que o programa tá desesperado pra eleger uma campeã gorda, pra falar que finalmente elegeram uma drag gorda e que o programa não é preconceituoso com gordos, o que a gente sabe que não é verdade, mas enfim, eu achei que fica aí uma boa lição pro programa aprender a não endeusar mais ninguém. Se a drag vai mal durante o desafio da semana, ela que arca as consequências de ir mal. E qual que é a consequência de ir mal num programa como Drag Race? Você dublar pela vida. Nessa questão deles aprenderem a não dar destaque a certos tipos de drag, vale bastante, mas o que eu levo em conta de que eles meio que prezam mais umas drags do que as outras, é a questão da cidade. Pela Cherry Pie ser de Nova York, ser um nome grande dentro da cena de Nova York, eu acho que eles meio que querem prezar por isso, não querem deixar pra pegar mal pra ela, ou pra essas queens que tem um nome grande, que a gente já acabou vendo em outras temporadas que foi meio que isso que aconteceu. Então eu acho também bem feito ter acontecido isso. Se na próxima temporada tiver uma outra pessoa assim e eles não souberem do passado, que a gente já leu o contrato, já viu que tem muita coisa envolvida, que acaba meio que contratando advogados, etc, pra saber do passado das pessoas, não conseguirem identificar esses, entre aspas, erros, pra eles não fazerem esse tipo de coisa, ser uma coisa mais justa, digamos assim. Por mais que seja uma coisa muito previsível de uma temporada de, tipo, a pessoa teve 5 vitórias e no final ela ganhar uma coroa, eu acho muito mais válido fazer uma temporada assim e ter um resultado desse tipo do que uma pessoa que ganhou 2 prêmios, caiu no bórum 3 vezes e mesmo assim acaba levando a coroa porque o tema da temporada acabou se conectando mais com ela. Eu espero que nas próximas temporadas seja uma coisa mais justa, independente da cidade que você tá. Eu acho que todo mundo assina um tipo de contrato e no contrato tem certas cláusulas que você tá ali, você deu sua cara a tapa, você leu o contrato e você concordou em participar de um programa que pode tanto sujar a sua imagem quanto deixar a sua imagem mais limpa e mais clara para outras pessoas acabarem gostando mais de você. E é o que a gente já viu com drags pequenas, drags menores, que não tem esse nome, esse boom de uma cidade grande. O programa acabou meio que ferrando com a vida delas e muitas acabaram desistindo por conta disso. Então acho que essa regra de contrato devia valer para todo mundo, não tem que ter protegido. Se você foi ruim, vai, fala. A Michelle Visage, como ela é bocuda nessa questão de crítica, eu acho que ela devia ser crítica assim com todo mundo, independente da cidade, independente do nome, independente de se for amiga ou não. E por fim, a gente teve as duas piores, Jada e Radiant Closet. A Jada, eu acho que o maior problema dela foi ter uma história muito longa com poucas piadas inseridas nessa história. Ela poderia contar muito bem esse caos de ter apresentado um concurso drag e acabou mijando na própria roupa de uma forma mais curta. E com certeza seria bem mais engraçado e talvez ela poderia estar ali entre as 3 melhores do episódio. Porque no fim das contas, a Jada ela também tem um magnetismo quando ela tá no palco, que faz a gente querer ouvir o que ela tá contando e que faz a gente querer participar ali da farra que ela tá fazendo. Só que ela veio com uma história muito longa, com poucos espaços pra piada, que fez a gente acabar sem paciência ou então entediado, tipo, ai, cala a boca, ou então encerra isso logo porque tá chato. Mas eu acho que a premissa, assim, principal da história dela foi divertida, porém ela não soube aproveitar. Mas uma coisa que eu pontuei da Didi Good, e que eu vi que a Jada tem, é esse time pra perceber que não tá agradando 100% a plateia. Porém, se ela tinha percebido que não estava agradando a plateia, ela poderia ter acelerado a piada ou forçado alguma brincadeira ali que fizesse a galera rir. Infelizmente, ela não fez isso e acabou sendo punida com o Bottom 2. E já a Hyde, eu acho que a ideia dela também foi muito boa, porém mal executada, porque ela não soube transportar ali pro palco principal essa atmosfera da família dela se reunindo e fazendo bagunça enquanto tá fazendo uma grande refeição. E aí, ela não soube dar uma diferenciação grande para cada um dos personagens que ela trouxe, que eram 2 tios e a avó dela. Talvez se ela tivesse focado apenas no personagem, teria funcionado muito melhor. Então acho que tanto no caso da Jada quanto da Hidden Closet, faltou uma preparação melhor para os personagens ou para a história que elas contaram ali. A questão da Jada, eu sempre falo que essas pageant queens, essas drags miss de concurso, elas têm um jeito engraçado que elas não veem ou não mostram quando é pra ser mostrado. Que no caso da Lisa, por exemplo, quando a Lisa fez o roast, era uma coisa ali que ela tinha que mostrar uma comédia e ela não conseguiu por ter meio que um bloqueio, ela não conseguir ficar mais à vontade, digamos assim, fazendo esse tipo de comédia. E quando ela tá nas câmeras, igual no caso da Jada, quando ela tá fazendo alguma coisa, conversando com as queens, ela acaba sendo muito engraçada falando algum tipo de besteira. E o que eu acho que podia ter mudado, ela podia até ter contado essa mesma história, só que ela podia ter feito uma comédia física, por exemplo, quando ela fala que ela saiu correndo. Ela poderia, sei lá, fazer algum tipo de corrida ali no palco, estranha, engraçada, escorregada, alguma coisa assim. E não, ela só meio que andou. Mas é igual o Saulo falou, ela tem um timing pra perceber quando não tá sendo engraçada. E esse foi um momento que o pessoal deu risada, porque ela viu, tipo, tava indo mal, falou, eu tô indo mal mesmo, né? Então, foda-se. E a questão da Hyde, eu acho que ela também podia usar um pouco dessa comédia física, mas no sentido de ter uma caracterização. Pegar certas coisas que remeteriam à avó dela, pra meio que diferenciar esses personagens. Ela acabou usando o mesmo visual, só mudava um pouco do jeito. Então eu acho que se tivesse assim, nem que fosse um paninho, alguma coisa, uma caracterização da avó, do tio e do primo, que também ela acabou fazendo um pouco, seria mais cômico, um pouco mais engraçado. Então acho que o que faltou nas duas foi um pouco disso. E no final, igual eu falei, eu não concordei assim muito com esse bottom two, mas infelizmente ela teve que sair. Não dava pra RuPaul também fazer um double chantei ali de novo. Era uma drag que eu queria muito ver ainda mais no programa, por ela ter esse lado carismático, essas coisas, mas com certeza fora do programa e também pelo discurso que a RuPaul acabou dando ali pra ela, a gente vai ver muito ela ainda nas próximas temporadas ou em mais conteúdos de Drag Race ou fora de Drag Race, igual tem na Wall Plus. Se no início da temporada a gente estava com lip-syncs bem fracos, parece que as boas dublagens foram guardadas pro final. Eu acho que o que a Jada e a Hyde fizeram ali no palco foi muito, muito bom, foi muito maravilhoso. E se a RuPaul não tivesse dado um double chantei entre Hyde e Jack, com certeza ela teria dado pra Jada e pra Hyde, porque elas arrasaram muito ali dublando. E aquilo, né? Se a gente celebrou o double chantei antes, agora a gente lamenta esse double chantei porque ele foi usado na hora errada. Porque eu preferia que a Jack tivesse saído antes, pra Hyde ser poupada agora, do que a realidade que a gente se vê nesse momento, que é essa Shelway na Hyde. Fiquei muito triste, mas ela é uma drag, assim, fantástica, que a gente teve o prazer de conhecer nessa temporada. Uma drag que vem de uma cidade do interior, que ninguém nunca tinha ouvido falar, e que, graças ao show, ganhou uma plataforma mundial, e que agora eu espero que ela lucre muito, e que realmente fique rica mesmo, porque ela merece, e que consiga também aparecer em outros programas, e que entre em alguma turnê mundial, porque a Hyde, gente, ela realmente, pra mim, é o coração da temporada. Por mais que muita gente adora a Crystal e acha a Crystal também muito fofa, a Hyde, pra mim, é o grande ato da 12ª temporada. É a drag mais carismática e marcante desde o retorno da Chandler na 3ª temporada. Então, eu espero que ela abrace o mundo, porque realmente não tem como a gente não gostar da Hyde. Quem não gosta é homofóbico, tá na cara, porque a Hyde é simplesmente maravilhosa. E é incrível que ela saiu em seu melhor momento. Ok que ela foi mal no desafio principal, mas olha que grande evolução que ela teve. Ela se mostrou cada vez mais solta, descobrindo que ela também podia ser boa na atuação, na apresentação, na comédia, e por fim, evoluindo na maquiagem. Se no início do programa a maquiagem dela era fraca, básica, a gente chega agora na reta final com a maquiagem muito bem feita, muito evoluída, e que ficou muito, muito bonita. Então, se a eliminação dela foi triste, pelo menos ela saiu linda e maravilhosa, provando aí que merece o seu status de lenda drag. Torço muito para que, daqui em diante, ela brilhe, brilhe, brilhe muito, porque acho que nessa temporada ninguém mostrou ser tão guerreira quanto ela. Eu tô simplesmente muito orgulhoso aí de ter acompanhado a jornada dela até aqui. E pra encerrar, eu acho que a gente teve também mais uma passarela maravilhosa. O tema foi A Cor Roxa, inspirado no filme The Color Purple, que é protagonizado pela Whoopi Goldberg. E foi uma passarela que nem tem muito o que falar, não. Foi simplesmente linda. Não tem uma ali que eu não tenha gostado. Até mesmo a Jack, que foi por um personagem bem diferente, quase que um ET, também ficou muito bonita. A Crystal, sempre saindo do óbvio, foi também com uma coxa de retalhos, um chifre, parecendo um personagem de desenho animado, maravilhosa. A Hyde Jade em seu melhor momento, seja no look bem Pageant Girl, seja na maquiagem maravilhosa. Didi Good fazendo referência a Daphne do Scooby-Doo, ficou assim perfeita, um cosplay maravilhoso. E por falar em cosplay, a galera tem zoado bastante nas redes sociais que a Didi Good passou aí 10 episódios fazendo cosplay de profissões. Ela já foi motoqueira, vendedora de sorvete, pessoa que faz quitação, né, quem monta em cavalo, já foi colonizadora. Então assim, Didi Good é a Barbie mil profissões, né? Tudo que você imaginar, ela já passou e já fez. Então achei maravilhosa. A Desclassificada também ficou bonita e fez o Gato Falante da Alice no País das Maravilhas. E por fim, a gente teve a Jade Essence-Hall com um look maravilhoso, fazendo referência a um look que a Whoopi Goldberg usou no filme A Cor Roxa, The Color Purple. E o engraçado do que eu também comentei no último podcast da Gigi Good pegar essa era dos anos 60 e os anos 70, é que finalmente ela pegou uma parte dessa era que não é aquele look óbvio que a gente tá sempre acostumado de ver em toda a passarela que ela vai. Foi assim, a mesma era que ela acabou pegando, de um desenho também que eu gosto bastante, e que finalmente assim, ficou bonito, ficou diferente, não foi uma coisa tipo, ah, foi igual o look passado. Então ficou bastante legal. E o da Jack, que finalmente ela se arriscou nessa passarela, lembrou bastante também um pouco da Monique Hart, de fazer esses visuais assim, com bastante pluma, bem diferente pro estilo que ela já vinha apresentando no palco principal. E o da Crystal também a gente nem precisa falar, porque eu acho que ela se arriscou tanto, e esse episódio também foi tanto destaque pra ela, que a RuPaul, né, falou, tá bom, minha filha, agora é sua vez, é seu momento, e não se tornou aquela segunda drag também que eu tinha comentado, que podia passar o programa inteiro quase ganhando e não ganhar, e finalmente ela ganhou. Em relação às outras, a Jada, a Desclassificada e a Hyde também ficaram com visuais muito bonitos, mas eu achei o da Jada um pouco mais bonito e mais, assim, trabalhado nessa questão do brilho, e até lembrou um pouco do visual que a RuPaul tava ali, com aquele tecido, mas funcionou bastante. A única coisa que eu não gostei mesmo foi aquele chapéu na cabeça, mas eu entendo que fazia parte desse look que a Whoopi tinha usado nesse filme da Cor Púrpura. Então eu achei bem bacana essa passarela, e eu vi que as outras acabaram se arriscando, no caso da Jack e da Crystal de novo. Nossa, que gay legal que eu sou, né? Tô o tempo todo falando A Cor Roxa e o filme é A Cor Púrpura. Eu sabia que o nome era outro, mas é porque eu nunca assisti o filme, gente, me desculpa. É tipo aquele The Horror Rocker Movie. Ai, não sei nem pronunciar. Mas é um dos filmes aí também, que é um clássico musical, um show de horror, alguma coisa assim. Eu nunca assisti também, então eu tenho que botar alguns filmes em dia. E em breve tentarei colocá-los em dia, pra quando essas referências aparecerem, eu catar direto do que se trata. Agora, a única coisa assim que eu gostaria mesmo de ver na Didi Good, gente, é uma silhueta diferente. Porque tirando alguns episódios que ela apareceu com uma calça, ela tá o tempo todo de saia rodada e blusa. Então assim, vamos mudar um pouco a silhueta, filha? Porque a gente já sabe que você é uma drag que tem looks maravilhosos. Então vamos usar uns outros looks aí que valorizem seu corpo, valorizem suas formas, porque é isso que eu tenho achado um pouco repetitivo. Embora os looks sejam diferentes, mas o corte é o mesmo, então também não tem muita surpresa. E aí quando a gente pega a sexta temporada, que muita gente pegava no pé da Bianca Del Rio por estar com a mesma silhueta sempre, por que não vai ser diferente agora com a Didi Good, né? Vamos mudar a silhueta aí. E por fim, então, a gente teve um episódio maravilhoso, que teve a consagração finalmente da Crystal, teve o seu merecido win, mas por outro lado a gente teve aí a eliminação da Hidden Closet, que pra mim foi uma grande surpresa nessa temporada. Eu torço pra que ela ganhe o mundo, porque é uma drag muito carismática, muito querida, e que fez o fandom vibrar ao lado dela cada nova semana, cada novo episódio. Então a gente finalmente chegou na reta final dessa 12ª temporada de RuPaul's Drag Race, e com essa reta final veio também a formação do top 3. Como lá no início a Cherry Pie já havia sido desclassificada, então a gente acabou torcendo que agora é oficial, e a gente teve Crystal, Didi Good e Jada. E pra quem nos acompanha no podcast desde sempre sabe que tanto o Rod quanto eu já imaginávamos e torcíamos pra essa formação. A gente desde a metade da temporada já imaginava que Crystal, Didi e Jada tinham grande potencial para chegar na final, e dessa vez isso se concretizou. E diferente das temporadas anteriores, nesse último desafio nós vimos as rainhas competindo num show digno de Las Vegas, porque a RuPaul, como é muito esperta, mercenária e gênia do marketing que ela é, ela aproveitou esse episódio para fazer propaganda do seu show RuPaul's Drag Race Live, que rola no Hotel Flamingo em Las Vegas, um hotel cassino muito famoso por lá. E eu acredito que essa formação final aí desse top 5, todas as drags ali presentes têm condições também de ir pro show oficial da RuPaul lá em Las Vegas. Então acho que foi um desafio final muito legal, porque é diferente do que a gente tá acostumado a ver, mas eu achei bem problemático, assim, dessa vitória final pra Didi Good, porque não rolou antes, então porque tem que rolar agora, né? Mas eu acho que foi uma boa evolução do que a gente tá acostumado a ver aí do Rumix. Eu acho que a gente tem aí um dos top 3 mais fortes de todas as temporadas, assim, que já passaram em RuPaul's Drag Race. Eu gostei desse episódio, desse novo formato de não ser um remix, também porque não teve aquele podcast que sempre falava das decepções, das fraquezas que elas já passaram, das desilusões. E eu achei assim que foi bem divertido também, porque não foi assim, no musical teve as nuances das coisas legais e chatas, mas eu achei bem mais divertido fazer um episódio final assim do que aquele drama que tinha antigamente de ah, por que, que você merece ficar e a outra não merece? Eu achei bem legal. Eu acho que nesse episódio seria desnecessário ter, assim, uma vitória, porque todas que estavam ali realmente foram muito boas, mas é aquela coisa, né? A RuPaul, ela já monta uma temporada já com tudo pensado, inclusive até a vencedora. Eu acho que no mínimo que eles devem fazer ali é o top 3 e tipo, ah, eu quero dar pra uma dessas três o prêmio e eles fazem de tudo pra deixar na final, porque isso daí ficou muito claro, assim, em diversas temporadas, mas nessa também ficou bem claro. Mas no mais, assim, foi um episódio muito bom. Eu achei bem divertido e diferente também deles terem mudado esse formato pro episódio final, e eu acabei gostando mais desse formato do que os outros, que era de antigamente. O que eu achei legal do início desse episódio, além de ter mudado toda essa coisa do remix, foi o fato da RuPaul ter aparecido no início do episódio, né? Porque ela não costuma aparecer. Sempre aparece a Michelle Visage ou algum outro jurado convidado e eles passam para as drags as direções do que vai acontecer no episódio principal. E dessa vez a RuPaul chegou, já mandou a real: olha, vocês vão fazer um show digno de Las Vegas para eu poder divulgar o meu show de Las Vegas. E ainda teve, né, um mini desafio que era das drags desfilarem como showgirls, bem característicos dos musicais que rolam em Las Vegas. Inclusive, os looks que elas usaram me lembrou muito a Farmore, que ela usava uns looks bem nesse estilo assim, maiô, show de plumas. Mas uma coisa que eu senti falta nesse episódio foi o podcast, porque eles sempre gravam podcast lá, RuPaul, Michelle Visage e as drags, e dessa vez não teve isso. E igual você falou também, né, não teve aquele momento em que as drags no final falam sobre a sua infância e dão uma mensagem pro seu eu criança. E realmente a edição anda com um formato diferente aí pra formação do top 3, top 4. Mas eu não sei se nas próximas temporadas eles vão continuar com essa mesma pegada, né? Porque Drag Race não costuma repetir desafios promocionais em cada temporada. Eles vão lá, fazem uma promoção específica de um produto que a RuPaul leva o nome e fica por isso mesmo. Então vamos aguardar se na 13ª vem com esse mesmo formato. Mas se rolar, eu acho que é bem-vindo, porque é uma novidade que a galera acaba se entusiasmando e ficando interessado por aquilo. Eu acho que, assim, se for pra mudar o formato, como não vai ter também essa coisa promocional que você diz de na próxima temporada eles fazerem algo baseado em algum produto da RuPaul, pode ser que eles mudem agora pra afinal ser um musical sobre a evolução das drags no programa, o que eu acharia também muito bom em assistir, contanto, né, que seja assim, todas consigam cooperar pra trabalhar em uma coisa pra ficar muito boa. Nesse episódio, pareceu que esse musical já foi, assim, claro, já tinha uma pré-produção ali, já tinha um roteiro antes do que elas tinham que fazer, mas deu aquela mesma impressão do musical da Nicki Minaj, por exemplo, do primeiro episódio, do primeiro grupo. Tipo, ah, tem a letra ali, todas as letras já foram feitas, não foi bem exatamente elas que fizeram e elas só regravaram, sabe? Mas o que destacou bastante nesse episódio também em relação ao primeiro e ao segundo é que nesse teve o processo de gravação da música, mostrou realmente esse processo e o primeiro episódio não mostrou. Então, meio que, entre aspas, confirmou que o primeiro episódio já foi uma letra produzida inteira pela produção do programa ou pelos produtores musicais e elas só regravaram em cima, porque eu achei estranho elas não mencionarem que no primeiro episódio elas tiveram que fazer essa gravação profissional com esses produtores. E elas meio que falaram, ah, é a minha primeira experiência assim, gravando profissionalmente. Meio que pra mim, quebrou essa coisa do primeiro episódio ter sido elas que produziram toda a letra da música pra ficar daquele jeito legal. Uma coisa que eu achei muito estranho no decorrer da temporada foi o fato das rainhas do segundo dia não terem comentado em nenhum momento sobre o desafio que as rainhas do primeiro dia fizeram. E aí ficou aquela coisa do tipo, foram duas estreias e em nenhum momento as drags vão comentar sobre o que cada uma fez nas suas estreias. E aí chega agora nesse 12º episódio e quando a Jada comenta com as drags, ah, mas vocês no primeiro desafio fizeram rap pra Nicki Minaj. E aí as drags meio que tentam desconversar, não, mas aquele foi diferente, porque foi uma coisa mais ou menos pronta, não sei o que. Então ali realmente deu pra entender que possivelmente ou a produção falou pras drags, ó, não vão comentar sobre essas duas estreias, ou então eles tentaram cortar o máximo possível isso da edição final, porque quando a Jada coloca isso na roda e a Didi Good assume que elas não tiveram muito esforço pra gravar os raps pra Nicki Minaj, fica na cara aí que rolou uma certa manipulação por parte da produção. Manipulação no sentido de, toma aqui tudo pronto, vocês só vão lá e apresentam e fazem um show em cima da base que a gente já criou. E aí é meio broxante mesmo, porque quebra um pouco dessa magia da competição. E é até bem compreensível porque que não houve eliminação nos dois primeiros episódios. Não foi tanto pela questão das drags terem sido maravilhosas, não. Foi porque elas simplesmente reproduziram uma coisa que estava pronta. Então, nesse sentido, não é nem justo eliminar alguém porque elas apenas fizeram o que entregaram na mão delas. Mas, nesse caso, eu até concordo com você, Rod, de que foi meio broxante descobrir que as drags não produziram os versos que elas cantaram nos dois primeiros episódios. Porque se elas não fizeram os versos do episódio da Nicki Minaj, com certeza também elas não fizeram os versos do episódio da Robin. Mas é aquilo, né? Drag Race sempre tem as suas cartas marcadas aí e os seus roteiros a serem seguidos. E isso, assim, também fica muito mais nítido na letra da música, porque sempre que tem algo que uma drag faz no programa que foi muito engraçado, ela consegue levar aquela marca, digamos assim, ao longo dos próximos episódios. O que ficou bem claro com a Crystal e com a Jack. No caso da Jack, ela mencionou o produto que tinha feito naquele episódio sobre o Merkin, que é aquela peruca pubiana, e a Crystal por ter também mencionado um pouco do episódio passado, que ela se deu muito bem e acabou levando a vitória. Então isso, assim, que também faz sentir e ver quando realmente são elas que produzem as letras pra música. Então foi meio broxante isso, mas tirando isso, assim, o episódio foi muito bom e também tem sido uma temporada muito boa, porque também na final não tiveram muitas pessoas que ficaram naquela mesmice de não mudar muito do visual, não ter uma progressão durante o programa. Na temporada, esse top 3 que acabou se formando, duas delas eu consigo ver uma progressão assim. Uma foi da água pro vinho, que foi a Crystal, que ela se arriscou muito mais nos últimos episódios e ela também se soltou muito mais e deu pra ver, assim, que ela mudou drasticamente, como a gente já tinha mencionado. Eles não gravam episódio assim, um episódio por semana. Eles gravam, tipo, 3 dias, 1 ou 2 episódios. Você tem dessa perspectiva de que eles gravam um episódio ou dois durante 3 dias, você vê que a maquiagem dela não mudou, assim, de um mês pro outro. Mudou de um dia pro outro. Então, foi bastante a progressão dela. E o da Jada também. Como eu tinha mencionado no começo, eu não tinha gostado muito da Jada, porque eu achava os visuais meio básicos, meio loja de grife, essas coisas. E a progressão dela também foi por causa disso, tanto nisso quanto na maquiagem dela, que quando ela foi no episódio de makeover, deu pra ver essa diferença gritante da maquiagem que ela fez na moça que foi no programa, numa super fã. E no caso da Gigi, eu não consigo ver assim, uma certa progressão grande igual a delas, porque a Gigi, ela já começou lá em cima, aí ela começou, ficou na mesma, caiu um pouco e voltou pra mesma, então não teve assim essa progressão que eu vejo pra Gigi. No geral, assim, as outras duas, que eu tô torcendo bastante pra que ganhe, eu consegui ver isso e foi uma temporada boa por ter esse tipo de interação e esse tipo de evolução das queens. Porque nas temporadas anteriores a gente sempre vê aquela mesmice, tipo, a drag muda em um episódio, mas no próximo ela já volta pra aquela mesma coisa que ela tava fazendo anteriormente. Então eu tô gostando de ver. E eu espero, assim, que essa temporada sirva de aprendizado pra produção, ver que mudar os moldes do programa não vai impactar negativamente no programa. Porque eles conseguiram fazer uma temporada muito certa e também atrair outros anunciantes totalmente diferentes. Independente das três que ganhar, vai ser bom. Só que as duas que, na minha opinião, eu acho que assim, na opinião da maioria, inclusive na do Saulo, é que a Crystal e a Jada mereciam muito mais por ter essa progressão durante o jogo. Eu acho que no quesito evolução na competição, a Gigi, ela não teve tanta evolução quanto a Jade e a Crystal. A Crystal eu vejo evolução não só na maquiagem, eu acho que a maquiagem acaba sendo, pelo menos do meu ponto de vista, algo não tão importante pra avaliar, porque eu acho que a Crystal já chegou com uma maquiagem muito boa, muito polida pra proposta artística dela, mas aí ela teve apenas que adaptar essa maquiagem pra competição, então fazendo as alterações que os jurados pediam. Mas eu acho que a grande evolução da Crystal foi na autoconfiança, foi dela acreditar na capacidade dela, no potencial que ela tinha e poder se jogar de verdade nos desafios, porque em vários momentos no início da temporada a gente via a Crystal bem tímida, bem contida, não se jogando com tudo nos desafios, e isso acabava fazendo com que ela ficasse apagada, e teve até momentos em que ela chorou e pareceu que estava duvidando de si muitas vezes. E no caso da Jada, eu acho que a evolução dela foi uma evolução de personalidade também, ela acabou se abrindo mais, se mostrando uma competidora amigável, extrovertida, muito engraçada, coisas que no início também não parecia, porque no início da competição a Jada tava com uma postura bem paged ainda, como se ela estivesse no concurso tendo que mostrar que era melhor que suas concorrentes, e nem que pra isso ela tivesse que ter essa armadura que mostrasse um lado dela mais fechado, mais inacessível. Então acho que a evolução das duas, tanto Crystal quanto Jada, foi numa questão de se permitirem mais no jogo e se mostrarem mais sociáveis, divertidas, engraçadas. E a Didi Good, eu não vejo essa evolução nesse sentido. Ela chegou com uma maquiagem super polida, sem precisar fazer nenhum tipo de retoque pro jogo. E aí, nos desafios, ela se jogava muito, se dava muito bem ali nas propostas que apareciam pra ela. Contudo, eu acho que desde o início ela mostrou um lado arrogante que continuou se mantendo. Não que isso seja problema, acho que quando você é bom, você tem que confiar em si mesmo e mostrar o seu melhor o tempo todo. Mas eu não vi na Didi Good essa evolução tão gritante no quesito personalidade. Ela é uma drag boa, mas que, pelo menos pra mim, não parece assim ser tão acessível e divertida quanto as outras duas do top 3. Mesmo porque, uma coisa que a gente até comentou em relação ao desafio anterior, que foi o de comédia, é que a Didi Good, ela fica muito presa ao roteiro. Então, se não tem um roteiro, ela não consegue se desenvolver tão bem. E aí, por isso que no desafio da Madonna, por exemplo, ela arrasou e venceu, porque ela tinha ali todo um roteiro perfeito pra ela poder seguir, tanto da letra que ela cantou, quanto da coreografia que ela fez. E nesse desafio final da temporada foi a mesma coisa, ela tinha uma letra pra cantar, ela tinha uma dança pra fazer, tudo muito roteirizado. Então, nesse sentido, ela consegue sair muito bem. Já a Crystal e a Jade, elas conseguem se soltar mais quando é preciso que elas improvisem e mostrem um lado mais vulnerável, mais divertido. Então, acho que nesse sentido, pelo menos pra mim, nessa altura da competição, o meu top 2 ideal é Crystal e Jada. Mas eu reconheço que a Didi Good também é muito boa e acredito que das três, qualquer uma que vencer vale muito a pena. Eu acho que essa final, assim, é quase uma mesma sensação do Big Brother. Tinham três pessoas participando, duas dali que vencessem. Eu acho que tava bom pra grande parte da maioria. Mas a que eu gostaria mesmo que ganhasse nessa final seria a Crystal. E falando um pouco também desse musical, que eu gostei bastante, ele também deve ter sido bem trabalhoso, foi que elas mudaram o visual delas pra cada parte que teve do musical. Então acho que houve uma produção maior ali nesse episódio. E também foi legal de ver as outras roupas que elas poderiam ter usado em algum outro tipo de passarela, ou se não já estava específico para ter nesse musical. E o que eu gostei também bastante foi por causa da Crystal. Ela mostrou também vários visuais que se manteram a identidade dela. E também não só os visuais, como essa questão da maquiagem, que ela tinha sido criticada pela Michelle de só fazer uma maquiagem tão forte. Então ela usou meio que a maquiagem mais light dela em relação à Michelle, e as demais que foi a maquiagem artística. A única coisa assim que eu tinha achado meio estranho do musical foi que eu não tinha me tocado que elas tinham que se permanecer nessa personagem durante o foco da câmera estar em uma e não na outra. Que na hora que a Jack tá nessa parte dos espelhos, a desclassificada Cherry Pie no fundo tá se arrumando ainda. Eu até achei estranho, eu falei, ué, por que que ela tá se arrumando? Mas eu não tinha me tocado, né, que faz parte do musical e você ainda tinha que se prender a esse personagem, independente da câmera tá te focando ou não. Mas fora isso, eu achei bem divertido, assim. Se eu fosse pra Las Vegas ou futuramente algum dia, eu acho que eu ainda pagaria pra ver esse tipo de musical, mesmo não curtindo tanto essa onda de musical. Eu ia mais pra ver as queens, as drags que estão lá nesse musical fazendo essas coisas, mas eu não tenho essa fascinação que muitas pessoas têm por musical. Eu acho legal, divertido de assistir assim no programa, mas não 100% ali estar presente. Pelo menos já tive já algumas experiências chatas, porque às vezes os musicais que tem foca mais na parte do drama, sofrimento, eu não gosto de ficar sempre só vendo e assistindo esse tipo de conteúdo. Eu quero ir pra se divertir, mas como é um mundo drag, com certeza tem essas partes de diversão. Acho que assim, o único estranhamento que eu tive com esse musical foi nessa parte mesmo de não ter me tocado que elas tinham que se manter nessa personagem ali no palco, independente da câmera tá focando ou não. O que eu mais gostei nesse musical foi o fato deles contarem uma história que servia para as drags ali na competição. E foi uma história, assim, de evolução e superação. Primeiro mostra elas entrando no palco principal com os looks de entrada no show. E eu acho que isso pra mim foi bem emocionante, porque foi como se a gente fizesse aí um giro de 360 graus. Na reta final, voltando lá pro início do show, com cada uma pisando pela primeira vez na sala de trabalhos e tendo a oportunidade aí de viver o sonho de sua vida. Porque para muitas drags, especialmente as que entram em RuPaul, Drag Race, a gente sabe que é um sonho da vida delas poder participar do programa. E aí depois vem aquele momento mais intimista, que é o segundo ato do musical, que é das drags falando um pouco da história de vida delas no geral, delas sonharem, mas ainda não conseguirem realizar seus sonhos. E aí elas têm essa interação com o espelho, em que elas falam que finalmente conseguem se enxergar no espelho e ter orgulho do que elas veem. E elas até falam isso na letra, de que nesse momento elas conseguem dar vida para aquilo que elas imaginavam. E no caso do espelho, criar uma metáfora bacana pra carreira drag delas, em que elas apontam que finalmente conseguiram dar vida pra imaginação delas. E essa imaginação, no caso, tem a ver com a persona drag que elas criaram pra si, tanto da Didi Good, Jack Cox, Jada e a Crystal. E é bem bacana, porque pela história de Drag Race, a gente vê aí muitas drags que tiveram uma adolescência, uma infância, até parte da vida adulta, bem sofridas. E aí foi na arte drag que elas conseguiram se encontrar e se sentir realizadas. Então achei que essa parte do espelho foi bem bacana. Foi um momento, assim, de drama bem dosado dentro do musical. E depois mostra elas ainda no fim do ato, reunidas e celebrando, que finalmente conseguiram dar vida pra esse ser que sempre existiu dentro delas, mas que elas não conseguiram até então colocar no mundo. Achei bem simbólico, bem legal. E por fim tem a parte final, que mostra elas alcançando sucesso na carreira drag. Cada uma fez aí seu momento do rap, que foi uma das partes que a gente mais viu na hora que elas foram gravar com os produtores musicais RuPaul. E é bem divertido, porque ali elas colocaram de fato a criatividade delas em ação, que elas, além de terem cantado os versos que elas criaram, cada rainha tinha uma intenção nesses versos que colocaram pro mundo. E eu até lembro que a Jada disse, após o episódio Raw, tem uma postagem que ela fez no Twitter dela, de que o objetivo dela maior ali com o rap dela era fazer com que as pessoas que sempre duvidaram de si, que sempre se sentiram inúteis e que sempre foram criticadas, que elas pararem de dar ideia pra isso e focassem no como elas são boas e são capazes de fazer o que elas bem entenderem, sem essa pressão negativa que a sociedade coloca, especialmente nas pessoas que são queer, como nós. Então achei bem bacana que não só a Jada, mas acho que a maioria das drags ali, nesse momento, aproveitam essa oportunidade de fazer um rap, de fazer uma música, de fazerem versos que sejam, pra poder transmitir essa mensagem aí pro grande público de Drag Race, de que vale a pena sonhar, e mais ainda, vale a pena correr atrás dos sonhos, que quando a gente trabalha duro pra aquilo, o sonho acaba se tornando realidade. Eu achei que foi sim um musical muito justo, muito divertido, e que nos mostra que Drag Race chegou aí na sua 12ª temporada, com um potencial ainda muito grande de ser explorado pelos próximos anos. Eu gostei bastante, acho que muitos fãs também curtiram. Eu acho que, assim, que também é uma coisa que tem uma drag pode falar mal, pelo menos das que, assim, participaram recentemente dessa temporada, é que nessa temporada, na edição, não teve aquela drag que eles quiseram realmente deixar queimada, pegar mal no programa, ou se não, fomentar uma certa intriga entre elas. Claro que no começo da temporada teve aquela coisa da Aiden mais a Brita, mas não parecia aquela coisa fomentada e 100% a produção que mandou, pediu pra elas falarem sobre isso. Então eu acho que todas as drags que participaram, pelo menos dessa temporada, não tem assim o que reclamar, porque a RuPaul conseguiu deixar de certa forma elas um pouco mais livres nessa temporada dessas questões mais chatas que a gente consegue reparar recapitulando algumas outras temporadas pra comparar junto com essa. E eu acho que se for pra comparar assim um pouco, se realmente a RuPaul for coroar a Gigi, muitos acreditam que vai acontecer, meio que dá pra comparar também um pouco com a Violet, que a gente já tinha mencionado aqui, porque ela também é aquela coisa bem roteirizada, bem fashionista, e não consegue ser assim, engraçada quando pedem pra ser engraçada. E pra fechar nessa questão do musical, eu vi vários fãs reclamando de que achou a apresentação chata, as músicas fracas em comparação das temporadas anteriores, porque era muito batidão que rolava antes, das queens batendo cabelo e tudo mais. Mas a galera tem que entender que a pegada de Vegas é isso aí que a gente viu no musical. Vegas, nessa parte das showgirls, é uma coisa muito bem caricata, tem uma historinha, as músicas, não é aquela coisa batidão que a gente tá com acostumado bem boate, mesmo porque em Vegas a maioria dos shows são em teatro, logo você vai estar sentado numa poltrona, não tem nem porquê ter uma música de batidão, se você não vai poder levantar e dançar, e extravasar essa energia que músicas que tem batidão normalmente causam em quem tá ouvindo, em quem tá ali apreciando o show. E aí também a gente tem que pensar que Vegas tem essa aura bem cafona mesmo, bem brega, essa coisa bem camp, então é normal que esse musical de Drag Race tenha essa pegada também, uma coisa camp, uma coisa cafona, mas que não necessariamente é negativo, é um estilo que também deve ser celebrado. E a galera tem que entender que nem tudo em Drag Race tem que ser voltado pro bate-cabelo, tem que ser voltado pra música dance, eletro, pra você dançar numa boate. Eu acho que tem propostas pra todos os tipos de público, gostos e estilos. Por isso eu gostei bastante desse musical e queria que os fãs que não curtiram tanto assim essa apresentação final, abrissem um pouco a mente e entendessem que arte drag vai muito além das drags dublando numa boate, batendo cabelo, fazendo espacate e tal, porque são várias propostas artísticas diferentes. E aí, se as pessoas cobram tanto que Drag Race dê mais espaço pra drags diferentes, eles também têm que abraçar a Drag Race nesse momento em que ele traz propostas diferentes pros desafios tradicionais que a gente tá acostumado a assistir. Essa coisa que você disse, que muitas pessoas não gostaram desse musical por não ter esses batidões, era uma coisa que eu tava pensando enquanto eu assisti o episódio. A produção de Drag Race, ela mira muito no público jovem. Então, é óbvio que eles vão querer fazer algumas temporadas com esses batidões, com essas músicas específicas pra lançarem nas boates, nas baladas. Eu acho que nessa reta final da temporada, eles não quiseram ficar, manter aquela mesmice e também não manter só focado em um certo tipo de público. Nessa temporada, a gente já tinha mencionado também que eles conseguiram novos anunciantes, conseguiram colocar outros tipos de propostas dentro do programa, mas sem perder a essência. Eu acho que deve ser por causa disso, porque musical tem muita gente jovem que adora muito musical e conhece muito dessa cena musical que vem com várias referências de antigamente, mas a grande maioria, por ser jovem e não querer saber muito da história, quer aquela coisa mesmo, só uma coisa batida pra jogar ali na pista e sair dançando. Esse é um dos motivos do que a maioria dessas pessoas que reclamaram acabaram não gostando, mas eu achei uma coisa boa, independente de ser um batidão ou não, as músicas serviram muito bem pra temporada e também serviria pra fazer qualquer tipo de lip sync de uma drag queen que queira fazer isso numa boate dar certo. Realmente não entendi assim o porquê dessas pessoas reclamarem desse jeito. Ainda seguindo nessa linha da produção, fazer uma coisa voltada mais pro jovem, isso meio que dá um pretexto pra concluir essa temporada com a vencedora mais jovem. Não a mais jovem, mas a mais fashionista, porque o público mais novo tá acostumado mais com essas drags mesmo, que a gente já comenta, de ter um visual bonito, ter uma maquiagem bonita, trazer essas roupas de moda, enfim. E nessa passarela, uma coisa que eu fiquei assim, de certa forma irritado, mas eu também consegui tirar algo bom disso, é que todas ali tinham a cor azul, com exceção da Jada. E isso é uma coisa que eu não sei se os jurados apontaram isso, mas em temporadas anteriores isso seria muito bem elogiado, porque nem todas se manteram nessa mesmice de manter essa cor, digamos assim, padrão pra passarela. Então eu consegui ver o destaque maior ali dessa passarela, entre as roupas apresentadas, foi a da Jada. Por mais que eu tenha falado que no começo a roupa dela era muito simples, é uma roupa bonita e também não, ela não se manteve nesse padrão de cor. Eu acho que ela quis se destacar em relação a isso. Por mais que ela seja uma pageant queen, na minha visão ela não se comporta assim sempre como uma pageant queen. E quando a gente fala isso, a gente lembra, por exemplo, da Alyssa Edwards, da Kennedy Davenport, que elas conseguem ter realmente assim esse estereótipo de pageant queen com aqueles cabelões grandes, enormes. E a Jada não, ela consegue manter esse cabelão grande, mas só que não é aquele grande penteado pra cima, é um grande penteado pra baixo, não tem aquele topetão exagerado. E o que eu gostei bastante da roupa dela foi por causa disso, que ela, mesmo sendo uma pageant, ela conseguiu ter uma coisa meio minimalista, quanto outras ali na passarela, que teriam aquelas coisas mega extravagante, mega enorme, meio que não, digamos assim, moderniza esse estereótipo pageant. Eu curti esses looks que as drags desfilaram nessa passarela, Eleganza, Extravaganza, mas vou comparar com outras temporadas, digamos que eu esperava um pouco mais desse desfile final das rainhas, porque eu não acho que todos os looks que elas desfilaram ali tinham esse fator Eleganza, Extravaganza. Porque na verdade, quando chega na formação do top 4, a RuPaul sempre pede para as drags desfilarem com o seu best drag, então é pra elas desfilarem com o seu melhor look drag ali. E eu não acho que esses foram os melhores looks drags que elas apresentaram, apresentaram até mesmo nessa temporada. Mas eu acho que, olhando assim, numa totalidade, foi uma passarela bonita. Mas, por exemplo, o look da Jack Cox, pra mim lembrava aquelas capas de plástico que a gente colocava nos livros didáticos quando criança. Pra mim foi a primeira coisa que veio na cabeça. E aí teve muita gente que trouxe outras referências, tipo a camisinha gratuita que é distribuída nos postos de saúde aqui no Brasil, ou então uma famosa bala de morango que tem um envelope vermelho com umas pontinhas amarelas. Enfim, eu acho que de todas as cinco ali no palco, da Jack Cox foi o menos Eleganza, Extravaganza. Ok, era um look grande, mas era um look grande que não tinha muita personalidade pra mim, particularmente. E outro que eu achei que também ficou nessa coisa da fantasia, do costume, foi o look da Didi Good. Ela veio com um look aí clássico das garotas que vão no baile no ensino médio dos Estados Unidos, mas achei que ficou fantasioso demais e não representava o best drag dela. Eu acho que a Crystal arrasou como sempre, foi um look muito bonito, assim como a Jada também. Eu acho que a Jada, ela manteve essa essência pageant, mas dando um toque bem fashionista pro look dela. E o que você falou, eu acho bem legal, porque ela usa muito cabelo grande, mas não é grande no sentido de um penteado pro alto, é grande no sentido de volumoso, de um cabelo cheio. E no caso dela, combina muito, porque ela sabe, né, combinar look, cabelo, maquiagem. Então pra mim, os grandes destaques aí foram Crystal e Jada. Já o look da desclassificada é um look bonito, mas sinceramente, pra mim, não foi um look assim de encher muitos olhos. Me lembrou uma coisa meio, sei lá, era vitoriana na Inglaterra, mas nada que eu achasse nosso, uau, maravilhoso, como eu vi muita gente comentando que foi o melhor look ali da noite. Não foi um dos meus favoritos que ela usou nessa temporada, não. Eu também concordo que os dois melhores ali da passarela foi o da Jada e o da Crystal, mas assim, não teve aquela coisa assim, igual a passarela mencionava, extravaganza, né? Aquela coisa extra, tipo, enorme, mas foi algo diferente entre as que mostraram ali. No caso da Gigi, ela se manteve naquela fantasia, igual o Saulo mencionou, das debutantes que acabam de se formar no colegial, vão pro baile dançar e ainda tem aquele aparelho, mas também remeteu alguma coisa assim, meio Cinderela, Disney, princesa. O da Jack, igual você falou, que era a mesma coisa que eu ia falar, parecia aquelas embalagem de camisinha, de bala, inclusive dessas coisas de forrar o livro, que eu não sei se ainda existe hoje em dia, mas na nossa época existia bastante essas capas. E uma crítica, assim, a única parte que eu mencionei a desclassificada bastante foi nesse episódio de podcast. Ela diz que foi meio que uma Mae West modernizada, tipo, a Mae West em 2020. Só que eu acho que a Mae West em 2020, ela não usaria esses tipos de roupas de plumas, ela conseguiria se modernizar igual a mesma coisa que eu falei da Jada, trazer um visual mais moderno, só que não deixar aquela essência dela. Com certeza ela andaria com alguma coisa assim, tipo um guarda-chuvinha ou alguma bolsa, mas só que, na minha visão, a Mae West seria aquelas senhoras já podre de rica, que ainda vai em Jockey Club, só que meio que sem noção. Não sem noção, mas esse estilo que ela tem, meio que falar essas coisas na maldade, mas não sendo tão maldade assim. Eu achei, assim, um visual também que não foi nada a ver. Se fosse pra ela modernizar realmente a Mae West, ela não teria vindo com uma coisa que é daquela década que ela fazia os filmes dela. Mas achei, assim, uma passarela bem ok. E só duas dali que eu gostei bastante foi realmente da Crystal e da Jada. As demais você podia colocar em qualquer tipo de passarela e ia dar bottom na certeza, assim, se fosse desafio de costura. Ou esse outro desafio, elegância e extravagância, mas em um outro tipo de episódio. E dando uma de jurado e analisando o que as drags apresentaram no musical em si, eu acho que realmente foi um musical perfeito, sem nada a acrescentar ou criticar pra mudar, porque eu acho que elas arrasaram demais. E por conta disso, a decisão dos jurados ia ser muito difícil. E aí não teria como os jurados avaliarem apenas o que as drags mostraram no desafio principal. Então eles teriam que apelar pra algo básico em Drag Race, que é o histórico. E nesse sentido, é muito justo que o bottom 2 da temporada fosse Jada e Crystal, porque são as duas que tiveram o desempenho mais fraco da competição. Embora a Crystal, da metade pro fim da temporada, tenha tido uma grande evolução e finalmente até ganhando um desafio, mas se a gente for olhar no histórico, infelizmente ela, ao lado da Jack, tiveram o pior desempenho, porque no fim do dia, eles têm que contar a pontuação da galera pra poder fazer um bottom final. Eu achei justo esse bottom, mas se a gente pega a história de Drag Race, pelo menos desde que o show mudou muito com a nona temporada, em nenhum momento quando chega nessa formação do top 4, a RuPaul premia a pessoa que melhor se destacou nesse desafio final. Então eu achei muito estranho ela dar esse último win pra Didi Good. Quando a gente até então falava que ela tinha aí uma proteção da produção e acabava sendo a grande cotada da temporada, nessa reta final a RuPaul dar um win pra ela, pra mim foi bem forçado, foi uma coisa assim completamente desnecessária, porque se a gente for olhar ali o desempenho das drags no episódio em si, ela então teria que dar um win pra todo mundo, porque todo mundo acabou se dando muito bem. Então eu não achei nem um pouco justo essa vitória pra Didi Good, e aí, né, faz com que o histórico dela vá lá nas alturas, ela com 4 wins, né, o bottom, e na sequência vem a Jada com 3 wins e um bottom, e por fim a Crystal com um win e um bottom. Então eu achei bem justo essa vitória pra Didi Good nessa altura da competição, porque eu acho que ia fazer diferença. Ela já teve lá as vitórias dela no passado, quando ela mereceu ou não, né, porque aí é uma coisa que os fãs sempre discutem muito, quando que uma drag merece ou não vencer, então acho que isso ia ficar a cargo de cada um. Mas eu acho que nesse último episódio, essa vitória que a Didi Good ganhou foi bem desnecessária. E isso que foi uma das coisas que me incomodou nesse episódio todo. Porque pra mim não tinha necessidade de distribuir. Poderia deixar como foi, e aí a gente vai pra final, torcendo pras drags fazendo aí o lip sync for the crown. Porque até então, quando a temporada foi gravada, não tinha nenhuma suspeita de que a gente viveria agora, em pleno 2020, uma pandemia que iria parar o mundo. Mas enfim, eu acho que o bottom 2 foi justo, mas é um episódio que não merecia ter uma vitória pra uma drag. Se era pra distribuir, então, que a RuPaul, sei lá, pegasse essa vitória e desse pra todo mundo e dividisse o dinheiro, né? Então, ah, todo mundo ganha um win e aí vocês dividem os 5 mil dólares, cada uma com $1,000 pra si. Só que aí também não teria o bottom 2, né? Mas enfim, eu achei desnecessário, nessa altura da competição, eles darem uma vitória pra uma das drags. Eu não sei se eu reparei bem. Se foi realmente que eu reparei, uma coisa que me deixou desconfortável também, que eu lembrei agora, foi que teve alguns mini desafios, que algumas drags que acabaram ganhando mini desafio não ganharam nada assim de produto, porque não tinha nada pra ganhar, ou então não ganharam uma quantia em dinheiro. Isso é uma coisa também que deixou com um certo desconforto, porque realmente parece aquela coisa meio de favoritismo. Eu entendo que às vezes não pode não ter patrocinador, mas porque tem certos episódios que uma queen ganha um mini desafio, mas ela ganha uma certa quantia em dinheiro por algum outro tipo de patrocinador ou algum outro meio de premiação sem ser pra ela formar ali os grupos ou a ordem de grupo. Então foi uma coisa meio assim, mas o que o Saulo também disse, por que agora ter esse tipo de premiação logo no último episódio? Já meio que confirma, eu acho que isso já não é surpresa, também não é nenhum tipo de spoiler, porque a gente também não sabe se realmente vai ganhar, mas o que tudo indica é que quem vai ganhar é a Gigi. Por esse motivo, da temporada também ser feita para jovens e a RuPaul gostar mais dessas queens fashionistas que representam os jovens hoje em dia, o estilo drag jovem. Então eu acho muito difícil a RuPaul mudar isso de ideia, só se realmente ela conseguir mudar de ideia e premiar a Jada ou a Crystal por elas terem feito esse tipo de progressão no jogo. Mas a gente sabe que no último episódio, na final, foda-se pro histórico na competição, vai no lip sync, se você sair bem no lip sync, você ganha. Se você não se sair bem, tchau, vem pro All Stars depois. Ao que tudo indica, na minha visão, é que realmente a Gigi vai levar essa temporada por causa disso, por causa desse favoritismo também, porque teve momentos que ela poderia ter ido pro bottom, mas acabaram poupando ela. E olhando pelo histórico da competição, se a gente chegasse numa final com o Lip Sync for the Crown, no teatro, cheio de gente assistindo, eu sinceramente acredito que, dependendo das formações ali que fossem rolar no decorrer desse top 4, dublando pela coroa, com certeza no top 2 estariam a Didi e a Jada, porque eu acho que as duas dublam bem, pelo menos foi o que elas mostraram, né, na competição. E a Crystal, eu acho que, embora ela tenha esse estilo que a gente viu nesse último Lip Sync que ela participou, de fazer um Lip Sync de comédia, eu não sei se pra grande final com o Lip Sync for the Crown funcionaria, porque no Lip Sync for the Crown a gente quer emoção. Eu não quero mais revelação, porque revelação tem mostrado assim um grande fiasco em Drag Race, mas tem gente que adora a revelação, e acabou que essa foi, digamos que, a maldição que a Sasha Velour deixou na competição, porque ela fez uma revelação inesperada, e acho que a grande graça da revelação é exatamente essa, você revelar algo que ninguém tá esperando ver. Só que aí as drags nas temporadas posteriores acharam que você tinha que subir no palco vestindo uma Kombi, dessa Kombi tirando um monte de coisa diferente, né? Mas enfim, no caso da Chris, eu não sinto que ela tem essa pegada de fazer revelações surpresas, ou então um lip sync emotivo, conforme a música que foi sorteada pra ela. Então eu acho que a reta final, se fosse no formato antigo, do top 4 dublando pela vida, eu acredito que a Didi Good e a Jada conseguiriam se sair melhor. Mas, nesse formato atual, pra mim, quem realmente tem tudo pra vencer, especialmente por essa ajuda e proteção que ela recebeu no decorrer da temporada, foi com certeza a Didi Good. Eu espero estar equivocado e que afinal seja surpreendente, mas eu acho que tem tudo pra ela levar mesmo. E eu não acho que ela não mereça, eu acho que ela merece sim, mas é que ficou tão óbvio que ela vai vencer que aí não tem tanta graça a gente ver a final, porque a gente já sabe o resultado. Mas se a Gigi Good chegar a vencer, fazendo uma performance que nos deixa de boca aberta, aí pra mim, assim, uhul, viva, ela merece demais. Porque eu não vejo problema de uma drag que tem um histórico impecável vencer uma temporada. Mas no atual formato de Drag Race, a gente não se contenta mais apenas com o histórico perfeito, mas a gente também quer ver uma apresentação final perfeita que nos confirme que aquela drag merece sim vencer. Nessas configurações que vai acontecer em Drag Race, como as drags sendo mais protegidas que as outras, a gente sempre fica com um gostinho de injustiça na boca, porque é aquela coisa. Ah, tal drag tá com um histórico perfeito? Tá. Mas por quê? Porque no episódio X ela venceu e não merecia ter vencido. No episódio X ela merecia ter dublado e não dublou. Então, pra mim, chegando na 12ª temporada de Drag Race, o histórico não conta tanto mais assim na competição, porque Drag Race deixou tanto de ser um reality de competição e acabou sendo apenas mesmo um reality show. Você vai ver ali uma historinha cada semana, com a produção fazendo com que certas emoções aflorem na gente conforme o episódio em vigência. Seja um episódio que eles vão apelar mais pro humor, ou então pro episódio que eles vão apelar mais pro drama familiar. Eu não vejo mais Drag Race atualmente com os mesmos olhos que eu via as 3-4 primeiras temporadas, em que realmente era uma competição acirrada e que na final ganhava aquela drag que conseguiu se destacar melhor em toda a competição. Mas a gente sabe também que essa coisa de histórico no último episódio não vale muita coisa, né? Eu acho que também os fãs, assim, deviam se desprender um pouco de histórico, pelo menos no último episódio, que vai coroar a drag por ter essa coisa também de lip-sync. Mas devido ao Covid e ao coronavírus que tá tendo agora, eu não sei se eles vão manter esse tipo de formato nas próximas temporadas e nessa também. Aí fica uma incógnita, porque eu acho que se fosse, assim, por mérito de histórico e progressão, é óbvio que a Gigi vai ganhar por conta disso. Envolve essas coisas também de manipulação mas o merecimento da drag perante aos produtores ali que estão fazendo o programa. Essa é uma final pra mim que qualquer uma das três ganhar, mas se a Jade ou a Crystal ganhar, pra mim vai ser melhor. Óbvio que eu tô torcendo mais pras duas. É uma final tanto faz, igual eu falei, tipo, qualquer uma das três ganharem ali, tá bom. E eu acho que esse top 3 representa muito bem o cante que a RuPaul procura na sua campeã, que é o carisma, originalidade, coragem e talento. As três têm todas as características muito bem evidenciadas, embora algumas características sejam mais fortes em umas que em outras, mas eu acho que as três ali do top 3 realmente possuem coragem, talento, originalidade e carisma. Agora nos resta apenas esperar quem que vai vencer daqui a 2 episódios, porque ainda vai ter a reunião, que se a gente for olhar pro que rolou nessa temporada, eu acho que a reunião é até meio desnecessária, porque não teve muito drama a serem resolvidos. Então acho que nessa altura da competição a reunião vai ser apenas pra poder cumprir ali o cronograma da grade de programação da VH1, porque eu acho bem desnecessário. Pra mim, nessa 12ª temporada, valeria muito a pena eles trazerem de volta um formato que ficou consagrado nas primeiras temporadas, que é o famoso Countdown to the Crown, a contagem regressiva pra coroação, que é quando a RuPaul e algumas convidadas comentam os melhores momentos da temporada e ainda comentam o que elas esperam, né, dessa grande final. No geral, acho que uma reunião agora não vai ter muita diferença, porque o grande assunto da temporada, de fato, é o crime que a desclassificada cometeu. Como eu tenho a leve impressão de que eles não vão comentar nada sobre o que a Cherry Pie fez e por que ela acabou sendo desclassificada, então não acho que a gente vai ter grandes emoções nessa reunião que vai rolar por aí. O plot da reunião toda é essas desavenças que acaba tendo na temporada, ou se não, nas redes sociais. E a maior desavença realmente que teve nessa temporada foi referente à desclassificada, mas como eles não estão dando palco, não querem dar palco pra isso, também desconfio que eles não vão mencionar nada referente a isso. O máximo que eles podem mencionar é falar que ela não vai participar daquilo porque ela foi desclassificada e acabou. Não vão dar nenhum motivo da desclassificação dela ali no programa. Eu também gostaria muito que voltasse assim esse Countdown to the Crown, porque a gente também acabaria vendo mais das drags que já passaram no programa ali, poderia trazer outros tipos de drags que não participaram, por exemplo, do Celebrity ou de All Star 5, que vai estrear agora. Seria legal também eles produzirem os próprios memes, iguais fizeram com o da 7ª temporada, por exemplo, a maldição da Pearl, que eles colocaram lá no final. Eu acharia bem mais interessante, assim, ter esse countdown do que fazer uma reunião e depois fazer um episódio de coroação. Essa reunião, assim, a única coisa que vai ter, digamos assim, interessante de ver é a Brita falando com a Aiden e a Hyde. Eu acho que esse seria assim, o único plot que seria interessante para eles mencionarem ali durante o programa, porque que ela só ficava mencionando de Nova York. Mas de resto, acho que seria mais proveitoso mesmo o Countdown to the Crown, com essas queens que já passaram no programa comentando sobre o que acharam da temporada. E pra finalizar, eu gostei de ver o Jamal ali na bancada dos jurados, finalmente tecendo suas críticas pras drags. Eu acho que ele foi uma grande adição nessa temporada. Ele foi o único coreógrafo que participou de toda a 12ª edição. E foi legal, porque ele é um profissional muito foda, né? E a gente já elogiou ele bastante aqui. Quando ele aparece, ele consegue tirar o melhor das drags. E como a RuPaul ainda falou, ele é o diretor do show dela em Las Vegas. Então acho que foi muito justo ele aparecer ali, finalmente, pra poder criticar as rainhas. E agora eu até entendo porque em um episódio anterior, quando ele foi o coreógrafo das rainhas, ele não apareceu na bancada de jurados. Talvez foi intencional mesmo dele não aparecer naquele momento, porque ele iria aparecer novamente depois. E aí, pra não ficar repetitivo ele tanto ensaiando as drags quanto depois criticando, ele apareceu só na final e foi justo. Essa é uma temporada muito legal em que a produção soube aproveitar muito bem os jurados, seja igual a Upe Goldberg aparecendo ali pra poder dirigir as drags e depois criticando elas na bancada dos jurados, ou então esse monte de jurados estrelados que apareceu aí e que depois iam no Untucked conversar com as drags. Eu acho que se a gente for olhar assim pra bancada de jurados dessa edição, acho que foi uma das mais legais de toda a história de RuPaul's Drag Race, porque a gente teve não só jurados muito famosos, mas jurados que demonstraram que de fato conhecem o show e são fã das drags e estão ali realmente celebrando a arte drag. Eu acho que isso, pra história de RuPaul's Drag Race, conta muito e é muito bem-vindo. Espero que nas próximas temporadas eles também tragam mais jurados que curtam a arte drag e tenham boas dicas pra poder compartilhar com as rainhas do show. Foi até bom ter mencionado do Jamal nessa questão também de jurados querendo realmente participar, é que nas próximas temporadas tenha esses jurados que sabem dar dicas, sabem aproveitar ali aquele momento pra dar qualquer tipo de dica, direção pras drags que estão ali. E uma coisa que eu também não mencionei no episódio anterior, acho que se tivesse, assim, uma personalidade que poderia suprir a ausência da RuPaul num programa, por exemplo, poderia ser a Whoopi Goldberg, porque ela também deu as direções pras drags muito boas, ela foi muito participativa, foi bem descontraída, ela não teve aquele estranhamento que algumas celebridades que vão ali têm. Ela conseguiu assimilar muito bem o programa. E o Jamal, como ele é da casa, eu acho que a RuPaul também já poderia colocar ele ali como um jurado fixo em todos os desafios que tem coreografia. Acho que independente de ficar repetitivo ou não, acho que poderia fazer isso igual fizeram, por exemplo, na terceira temporada, que sempre vinha um jurado à parte falar em alguns desafios. E é a mesma coisa com o que faz meio que com o Ross e com o Carson, né? Quando um não vai, o outro vai. Então eu acharia interessante colocar o Jamal também pra falar um pouco sobre essas coreografias. Mas o Jamal, ele é muito ocupado, né? O cara é super requisitado em Hollywood, seja pra poder dirigir documentários de dança, ou então filmes musicais, tipo Aladdin Live Action, que ele foi o diretor de coreografia. Então, eu acho que, nesse caso, em Drag Race, o Jamal aparece quando a agenda dele tá disponível. Porque, se não fosse por isso, ele parece ser aquele tipo que tá ali batendo cartão em Drag Race qualquer oportunidade que aparece. Então, vamos torcer, né? Pra que, nas próximas temporadas, mais jurados gabaritados apareçam no show e contribuam bastante aí pra evolução das drags na competição. E assim encerramos mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Visite nosso site batendocabelo.draglicious.com.br e siga nossas redes sociais @bcrodsaulete com dois L's. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod, e até o próximo podcast.